Solo Salvador, é o Sam, Mike, Ian e Lucas. Consiga, Mike, Yankee Kilo. Yankee Kilo na posição 4, pede autorização de rebote para Taxiway Alpha entre a Fox e a Golf para giro de motor em alta potência por 10 minutos. Gente, o Mike, Yankee Kilo, aguardo, por gentileza. Solo para o táxi Oceaner 6251, tem 137 a bordo, 4 horas e 30, Galeão. É 251, está autorizado o táxi via Pátio Índia, ponto espera no 0, torre 118, decimal 6, ajuste altímetro no 0, bom voo. Via Pátio Índia, 186 no ponto espera, obrigado, até daqui a pouco. Confia que eu apenas não confirmo intenções. Devia ingressar via pista até a Golf, depois de ficar entre Fox e a Golf, eu haveria condições de ingressar a Juliette e logo a Alfa. Alfa, que eu copio o solo. Confirme para o Yankee Kilo. Gente, o senhor irá ingressar via pista até Taxiway Alpha entre a Fox e a Golf, ou haveria condições de ingressar via Juliette e já posterior a Alpha? Positivo, ingressando na Juliette e seguindo pela Alpha para a posição entre a Fox e a Golf. Positivo? Gente, Alpha e Yankee Kilo, está autorizado, me reporta ao terno. Ok, Yankee Kilo reportará no terno. Espera dando zero, pronto. Ok, alinhar e manter a 1-0, é 2-5. Alinhar e manter na 10, 2-5. Oxiné 6251, ao alinhar sem livre a decolagem da 1-0, vento... norte com 3 nós, o 6251. A linha decola, 6251. Oceaner 6251, decola Golf 42, chame o controle em 119, décima 8. 198, obrigado, bom dia. 9961, está autorizado Galeão, nível de voo 360, decolando 10, curva direita, W da Bridge, Viel, peso voo 10. Após o SMAP, pois Lúvito, pois Lavacene, após formulada. Controle Salvador Perio 119.8, transponder 05444. No cotejamento correto, são prontos, espere-se no meio. Diga. Gente, está autorizado até a saída do pátio 3 de mim, reporta para ingresso pátio 1, alfa, tá com seu lindo. Na escuta, Yankee. Paulo Salvador, eu sou Mike Yankee Kilo. Prossiga. Ok, encerrado o check de motor, eu retornamos 180 graus na posição, retornaremos pela taxiway Alpha até a posição 2, parte 3. Gente, Mike aqui, eu preciso estar autorizado 180 graus e aguardo a minha autorização para prosseguir até a posição 02. Estou autorizado, se tiver funcionamento, me chamo para um táxi. Oi, muito bom dia, Rio 5973. Está estabilizado uma milha do externo. Bom dia, Rio 5973. Ali veio o pouso na 10. O vento é 310 graus com 2 nós. O ajuste é 10 no Rio 5973. Livre pouso 10, 5973. Professor Lima, poderia confirmar a posição do pátio 1? Alfa Xray Lima vai pro Finger 3. Gente. Alfa X-Ray Lima, estou autorizado em ingresso parte 1 para o Finger 3. Me reporta o término. Ok, X-Ray Lima autorizado, reportaria o término. Solo Mike Yankee Kilo, efetuado 180 na Taxi Alpha, aguardando instruções. Sérgio Mike Yankee Kilo, vai seguir o Boeing da Rio que pousou agora via Alpha, Juliette até o pátio 3, posição 02, após o Boeing da Rio. Ok, após passagem do Boeing da Rio, seguirá até a posição 2, pátio 3. Agilizando a manobra. O 15973 copiou a torre. Firme, afirmativo, está efetuando o FTEC, vai exigir o lugar. Obrigado. A gente não viu que tinha, estava indo recorrer. Gente, só agora um 21 no ponto 9, 5963 da Rio. Aqui, aqui eu estou autorizado a seguir o Boeing da Rio e me reporta na, antes da Juliette. Bom dia, solo 5963 da Rio. Rio 5973, muito bom dia, estou autorizando o táxi via Alfa, me reporta antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Solo, Goura 961, nós está com 97 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, até na campina de novidade. 961, não está autorizado o táxi. E a Pátio Uno Taxi Índia, ponte pelo 90, torre 118 decimal. Uno, perdão, 118 decimal 6, hoje o geotímetro 1011. Tema aqui, Pátio Índia, ponte espera 118 10011, alistado agora 961. Gente, é isso aí, Lima. Bom dia, 13517, final da 10. Bom dia, 13517, tráfego avistado, livre o pouso na 10. O vento é 300 graus, 02 nós. Tá 3517. Liverpool, só 3517. Nossa, 73, vai ficar atento ao Boeing Dangon após ingresso a Juliette, parte 3. Mike, Yankee, mantenha a posição e aguarde instruções. Ok, Yankee, manterá a posição. O 5973 tem como entrar aqui no pátio agilizado sem atrapalhar o voo. Sente, a agilizando está autorizado, parte 3. Sente, obrigado, hein. Quem que quilo apenas confirmando o seu passou a Tatsui Fox? Onde teve, estão próximo a Echo. Sim, como é que é aquilo? Tá 3517. No solo aos 28, liberem a direita 129. O solo. 219, solo, tá 3517. Mike, o que que você seguirá o Airbus Data? E me reporta antes da Juliette. Eu seguindo a Airbus Data, reporta antes da Juliette. Então, 3517, está autorizado o táxi via Alfa Juliette, posição 04, parte 1. Alfa Juliette, posição 04, 3517. Oi, Salvador, bom dia, bom ano, novembro. Livre decolagem, dá 1-0. O vento é 300 graus com 02 nós. O voo no 961. É, mas teve livre decolagem, dá 1-0, voo no 961. Tem nada, um Uno 961, decolado aos 3 anos, chame o controle. 1201, 19.8. 19.8, bom dia. Salvador, bom dia, Otan 3171. 3171, sou autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decolada 120, curva direita, saída da El, transição Leda, após voo Bridge, via após voo 16, após Belo Horizonte, após Trive e após conforme rota. Controle Salvador, PN 119.8, transponder 5456. 4360 para São Paulo, Guarulhos, decolada 10 com a direita, daí Almeida Beach, eu peso voo na 6, PHZ 13, 19.8 é o controle, 5.56 no transponder, tá 3171. 3171, com o treinamento correto, me chama pronto, pushback, funcionamento. Contará pronto, 3171. Mike, aqui, eu estou autorizando ingresso a Juliette, parte 3, 2, 4, sinalizador.